Clan Last DJs. DJ Boyu. DJ Soares. DJ RM. DJ Zulu. DJ Jerry. E DJ Eric J. A fusão de vários manos, vários talentos, representando os tocadiscos, moro? Diretamente da Zona Leste de São Paulo. Grupo Clan Leste DJ. Arame Records. Até o fim. Acendeu o estopim. Respeitável público, o espetáculo que irão assistir não é nenhuma obra-prima de quem pensa que verá aqui pelo menos a complementação da obra de arte. Agora não tem mais jeito, mano, é essa mesmo. Joga perfeita, tô viciado. Agora não tem mais jeito, mano, é essa mesmo. Gostei, joga perfeita, tô viciado. Agora não tem mais jeito, mano, é essa mesmo. Gostei, joga perfeita, tô viciado. Agora não tem mais jeito, mano, é essa mesmo. Quando esquece na moral, sem sair do tempo. Posso exprimir as minhas palavras? Esta sincera manifestação. Sai da reta, sai da frente, porque atrás tem gente. Deixa o irmão, comece a pensar. Sai da reta, sai da frente, porque atrás tem gente. Sai da reta, sai da frente, porque atrás tem gente. Deixa o irmão, comece a pensar. Sai da reta, sai da frente, porque atrás tem gente. Seguindo a canção, levando um lero leve. Mais adiantado na produção, som, aliar poderosa tática sem chance para contra-ataque. Disparando viradas, as mais bem preparadas, tendo ouvidos como alvos em várias quebradas. Vacilou, não tem mais jeito. É som de preto, meu nego, é som de preto. Clan Leste DJs. Cantando com os toca-discos. DJ Boyu. Cantando com os toca-discos. DJ RM. Cantando com os toca-discos. DJ Zulu. Cantando com os toca-discos. DJ Jerry. Cantando com os toca-discos. DJ Soares. Cantando com os toca-discos. DJ Eric J. Adrenalina vai a pique. Eu vou virando o preto, é som de preto. Atinge o leste, oeste, norte, sempre sul. Vou mais além, sou muito mais. Esse é meu processo de criação. Chega mais. Rap é o meu som, hip hop é minha arte. Tudo é feito com a batida do coração. Rap é o meu som, hip hop é minha arte. Tudo é feito com a batida do coração. Rap é o meu som, hip hop é minha arte. Tudo é feito com a batida do coração. Rap é o meu som, hip hop é minha arte. Tudo é feito com a batida do coração.